Esperando o Futuro. Rádio que todo mundo ouve. Apoio Cultural. Cordeiro Joias, qualidade em joias, relógios e serviços, informa a hora certa. 11:20. Compre em Cordeiro Joias. Quando você pensar em alianças, anéis solitários, correntes em ouro masculina e feminina, anéis de formatura, você vai lembrar, compre em Cordeiro Joias. Cordeiro Joias tem os menores preços e o atendimento que você merece. Vá ao Cordeiro Joias e confira. Agora vou estalar os meus dedos. Você vai acordar e continuar a pensar. Compre em Cordeiro Joias. Cordeiro Joias, presente onde existe amor. Avenida Afonso Pena 192, Itumbiara. Fone 3431-0656. Cordeiro Joias. Ayrton Cabeleireiro, é tradição em Cachoeira Dourada, com os melhores cortes masculinos, femininos, progressiva e muito mais. Pensou em cabeleireiro? Ayrton Cabeleireiros, na Avenida Brasil. Agende seu horário no telefone WhatsApp 64 99661-1890. Para tudo o que você está fazendo. A Hygienic Master está com uma mega promoção. Você não pode perder. Nós trabalhamos com lavagem de estofados a seco, estética automotiva, detetização e muito mais. Hygienic Master. Entre em contato pelo telefone WhatsApp 64 99985-9707. 64 99985-9707. Vem aí! O balão vai subindo, vai caindo a garoa. Arraiá da Requinte. Vamos lá dançar quadrilha, vamos lá. Arraiá da Requinte. Pula fogueira, ia, ia. Sábado, dia 8 de julho, a partir das 22 horas. Arraiá da Requinte, com Renato e Santiago. Tá com saudade do beijo gostoso. Renato e Santiago. Carolina foi pro samba. Haverá porções, variedade em cervejas, refrigerantes, bom atendimento e muita gente bonita. Toca, toca, sanfoneiro, toca, toca, vem tocar. Arraiá da Requinte, neste sábado, dia 8, a partir das 22 horas, da Requinte Choperia e Panificadora, na Praça Três Poderes, no centro de Cachoeira Dourada, Goiás. Apoio, Lojão do Povo. VN Social Media, divulgação comercial em redes sociais, divulgação no Facebook, WhatsApp, Instagram, disparos diários do seu comércio, gravações de mensagens personalizadas, gravações digitais, serviços de DJ para seu evento, serviços de mestre de cerimônias. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram, DJ Vitinho Cachu, ou entre em contato 64 99667-8031. Agora em Cachoeira Dourada, Carvão Perdilhão. É uma empresa que busca tradição, confiabilidade e qualidade na comercialização do carvão vegetal. Carvão destinado ao churrasco. Atendemos no atacado e varejo, o comércio local e toda a região. Carvão Perdilhão, com o objetivo de garantir um produto de qualidade. Carvão Perdilhão, na direção do nosso amigo Serjão do Carvão. Bairro Antônio Venâncio, Rua D, número 101. Telefone 99665-0934. Nossa brasa não apaga. Carvão Perdilhão, em Cachoeira Dourada, Goiás. O seu momento. Alô, Cachoeira Dourada e região, acabou o seu gás? Conte com a distribuidora de gás Santos. Tem o melhor preço da cidade e rapidez que você precisa. Peça o seu gás 3434-1922, a entrega mais rápida da cidade. Para facilitar o pagamento, trabalhamos com cartões de crédito. O gás top da cidade, com preço super especial. Faça seu pedido. Telefone 3434-1922. É na Rua 30, Setor Sudoeste, Antigo Gás Fonseca. Agora é Gás Santos, o gás mais rápido da cidade. Telefone 3434-1922. Ligou, chegou. Dourada FM. É só alegria. Alegria. Não é uma música feliz, por mais que nela tenha muito amor. Mesmo querendo tanto que eu te quis, acabou. Eu quis cortar o mal pela raiz, só que fingir não alivia a dor. Tentei voltar atrás, você não quis, acabou. Só saudade, meu Deus, dói demais. Maquiagem no jeito, escolhe sua vítima só com um olhar. Tem as manhas de fazer apaixonar. Aí eu rodei, apaixonei, caí logo na primeira vez. E já tô querendo a segunda e a terceira. Se duvidar, te quero a vida inteira. A minha roupa ainda tá com cheiro do chão. Mas vou fazer meu caminho, encostar no seu. Vou dizer que foi coincidência amanhã, quando chegar no mesmo rolê que eu. E caso queira que eu te deixe em casa, vai ter flashback da noite passada. Aí eu andei, apaixonei, caí logo na primeira vez. Eu já tô querendo a segunda e a terceira. Se duvidar, te quero a vida inteira. Tô louco pra gente ficar de novo.

Oral Unique Itumbiara informa a hora certa. 11:40. Atenção! A Oral Unique preparou uma nova oportunidade para você que quer fazer seu implante dentário ou outros tratamentos completos. Super Chance Oral Unique. Apenas neste mês, você conquista o sorriso dos seus sonhos com as melhores condições. Aproveite! Ligue agora para 3431-1011 ou mande uma mensagem para 99666-1014 Oral Unique. Viva de frente! Dr. Luiz de Paula, CROGO 15474. Agora em Cachoeira Dourada, Goiás, Brasil Med Funerária, do Grupo Brasil Med. Planos com transparência e segurança aos associados. Atendimento profissional qualificado 24 horas, inclusive aos sábados e domingos. Temos planos a partir de R$20 mensais, onde você e sua família têm assistência que oferece empréstimo de equipamentos de convalescença, sala de velórios e marcação de consulta profissionalizada em Itumbiara, Rio Verde, Quirinópolis, Goiânia, Uberlândia, Ituiutaba e Rede Nacional. Planos Assistencial Brasil Med Funerária. Prevenir é preciso. Ligue 64-3434-0902 ou 64-99664-8512 ou vá à Avenida Goiás, quadra 45, lote 7, Brasil Med Funerária. Você gosta de unhas bonitas e bem feitas? Então agende um horário com a Nai Manicure Pedicure, que vai cuidar das suas mãos e dos seus pés, deixando suas unhas maravilhosas. Nai Manicure Pedicure, atendimento em domicílio. É só agendar seu horário no telefone WhatsApp 64-98414-2651. Nai Manicure Pedicure. Quer aprender a tocar violão, viola, guitarra, contrabaixo, violino, teclado, bateria ou ter aula de canto? Venha para Estúdio London Escola de Música. Aulas personalizadas ao gosto do aluno. Aulas individuais com professores especializados. Estúdio London Escola de Música, a escola que faz seu ritmo. Venha para London. Avenida Antônio Venâncio, ao lado do terminal rodoviário. Telefone WhatsApp 629-9267-7961. Na direção de David. Hotel Clube Termas Sol Eldorado, o lugar certo para a família e amigos. Piscina adulto e infantil com águas quentes e salgadas medicinais. Piscina infantil com escorrega de sapinho e outros bichos para alegrar as crianças. Piscinas completamente reformadas, bar completo inclusive com porções. Quiosque, onde você pode levar sua churrasqueira, carne, carvão e fazer um delicioso churrasco. Hotel Clube Termas Sol Eldorado, aberto de terça a domingo, das 8 da manhã às 21 horas. Crianças abaixo de 7 anos têm entrada franca. Maiores informações no telefone 64-3434-1806 ou no WhatsApp 64-98168-4160. Falar com Eliette. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Império da Carne. São carnes bovinas, suínas, frangos, frios e muito mais. Excelente atendimento, qualidade, higiene e os menores preços. Promoções todos os dias. É no Império da Carne. Ruas Mar José Garcia, número 705. Centro, telefone WhatsApp 64-99660-0149. Império da Carne. Preço baixo todo dia. Faça como a Raíssa Leal, cuide do seu sorriso na Odonto Company. Aqui você encontra o tipo de aparelho perfeito para o seu tratamento. Tem o metálico, o estético e até o invisível. Tudo para arrumar a sua mordida e, claro, deixar o seu sorriso retinho e lindo para o resto da vida. Vá até a clínica e agende já sua avaliação. Odonto Company, a maior do mundo, é para você também. Odonto Company Cachoeira Dourada, Ruas Mar José Garcia, de frente à Farmácia Universal. A Opti não cansa de oferecer benefícios para seus clientes. Agora, além de ter uma conexão rápida e estável, você também pode ter acesso à melhor plataforma de streaming do mercado. Clientes do plano Giga agora terão acesso à HBO Max e poderão assistir a séries, filmes e até jogos disponíveis na plataforma. Se você ainda não tem a internet da Opti em casa, contrate agora mesmo e aproveite todos os benefícios da melhor internet feita em Goiás. O plano Giga mais HBO Max Max está saindo por R$ 159,90 por mês. Disque 62 4013 3030 ou mande uma mensagem no WhatsApp para 62 99167 1278 e faça sua assinatura. Opte, sempre conecta. Alô você, Supermercado Alves. Na hora de fazer suas compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Alves. Tudo em gênero alimentícios, materiais de higiene, limpeza, utilidade doméstica. A dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Alves. Carnes suínas, bovinas, frangos e frios. Oferecemos produtos de qualidade com os melhores preços. Suas compras custam bem menos no Supermercado Alves. Preços sem concorrência. Avenida Francisco Abidon, no bairro Cerâmica. Telefone 3434-1264. Entregamos suas compras na sua residência. Supermercado Alves, do amigo Marcelo. Emoção, energia, mais alegria. Dourada FM. Esta é a rádio. Continue aqui, o jeito jovem de fazer rádio. O mesmo fim, duas pessoas, eu sou o caco e ela de boa, mas vai por mim. Aproveita agora que toda história tem uma reviravolta. Os histórias de madrugada vão diminuir à medida que vai aumentando minha falta. A vontade de estar comigo vai ganhando força à medida que a balada perde a graça. Vai adiando a saudade de nós, que quando cê me de bebê, virei uma máquina. termina. Só sobra pra mim a saudade, o bar, o bobo uma hora cansa de apanhar. Virei uma maquininha de beber, virei uma maquininha de chorar. Mais uma hora a saudade passa, não demora muito pra te superar. Faz barulho! Obrigado, pessoal! Era tarde de domingo, dia preguiçoso, querendo chover, e eu sem nada pra fazer. Saí de roupa amarrotada, cara amassada, chinelo e boné, simprão, do jeito que a vida é. Pão com manteiga, um pingado, quando olhei pro lado, coração. Mais que uma vez é uma decisão. Desculpa, mas não tem como eu te dar duas vezes o meu perdão. Ninguém foi lá naquele bar colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar. Eu não tava lá na sua mente, mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente. A culpa é